Guarda, sì. Sono 354, non sono 02, direita, taxi via Alfa, reporte 1, cidade da 3 Juliette. Alfa, Antônio Juliette, 354. 2324, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 079. 120 com 7, livre pouso, passarinho 2224. Geral 993, autorizado a alinhar e manter o som. Taxi da Juliette, Bono 354. Bono 354, ingresso da Taxi, mantenha a posição de Taxi da Juliette, posição prevista 04. Sim, já mantenha a Juliette, 354. Direita, taxa via alfa, reporte antes da taxa direita. CS, reporte antes da Juliette. 993, decolagem autorizada, pista 90, 120 graus, 5 da torre, taxi via Alfa, chamante Juliette, vai seguir o voo que está ali aguardando já. Vai bater na torre. 2224. Torre, chamante da Juliette. Tá. Torre Salvador, até 4738 para o táxi, 156 POB, 3 horas, até na rede. 4738, táxi autorizado, até o través do portão 062. É o través do 62. Autorizado táxi até o través do 62, está na 4738. Geral 9973, decolado ao 07, meu controle frequência 120-8. 208, boa. No 354, Juliette, portão 04. Juliette pro 4, do 354. Do 5974? Boa. Fechando em 6224, me apresente a Prodolfo Romeu 363. Atende para o 6274? Prodolfo Romeu 363. Pronto, Alfa Romeu 363, grande, 6224. Juliette, 2224. 4, mantenha a posição antes do ataque, Juliette. Mantém. 73, está sob contato radar, suba para nível de voo 3620. Após 2000 pés, voe direto Leda. 4732, autorizado o táxi. Até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Champagne toda a colagem. Até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, até a porta de aqui, no sudoeste, mantendo nível de voo 140, Alfa Tango 72. Sente o tráfego mais adequado. Sete no 3, controle. Prossiga. Presente voo na proa de pelo, resposta no ideal de descida. Sul 2793, aciona a identificação. Sul 2793, informe que está sob contato radar. 61 no milhas nordeste do VR de Salvador. Sul 2793, confirme somente para manter o nível de voo no 40 como final. Xenair 6224, está agora 16 milhas, 1,6 milha, sul da posição Conde, serviço radar encerrado. Chama agora o controle Aracaju na frequência no 20, decimal 13. Chama o controle Aracaju no 03, muito boa noite, Aracaju 24. 7. 4, atende a esteira 323 do Portugal, decolagem autorizada no 20 graus, 59. Autorizada a decolagem na 02774 azul. On Thomas Departure. Okay, fly flight level 130 on Thomas Departure Airport Gala 024. Portugal 024, in case of communication failure, after 40 miles of Salvador, it's clear to climb to flight level 350. In case of communication failure, just after 40 miles of Salvador, is clear to climb. Okay, after 40 nautical miles out of Salvador, clear climbing level 350 in case of communication failure. Airport Gala 024 again. Controle Salvador, boa noite, eu faço a Passaredo 2222, aciona a identificação, missa para nível de voo 050. Identificou 050 na hora, 2222. 050, 50. 050 na hora. 08, boa noite. Azul 2713, para informação, tráfego, posição de 11 horas, 44 milhas, no rumo norte, passando o nível de voo 050 para 130, Airbus 330 da Portugal. Da Portugal 024, traffic information, traffic 2 o'clock, 42 miles, southwestbound, maintaining flight level 140, it's an Alpha Tango 72. Ok, em Portal Zero Tupã, looking for traffic, ok? 2774, controle? Boa noite, controle. 2774 da Azul, passando 1600 pés. 2774, está sob contato radar, suba para nível de voo no 60, após 2000 pés, vai direto coral. Ascensão no 60, cruzando 2000 pés, direto coral, 2774 Azul. Federal 9973, chame Recife, 12835, alterna 12510. 2231, 2231, centro de identificação, voo direto Luna, descendo para 3000 pés, ajuste no 013. Tango 4738, decolado 114, controle 120, décimo 8. 208, obrigado. Controle Salvador, Tango 4738, decolou no perfil da saída Momo. Tango 4738, está sob contato, radar sua para nível de voo 370, da presente, direto Momo. Direto Momo da presente, TAN 4738, obrigado. Portal 0 to 4, maintain climb and maintain flight level 130. And one more minute, you're gonna clear traffic. Portal 024, you're cleared from this restriction. Now climb and maintain flight level 330. 2793, tráfego ultrapassado. Ok, incêndio visual, Carreiro. Portugal 024, contact receive center now, frequency 126.85, if unable 125.45. Boa noite, bom voo. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado assinado o procedimento ILSFC, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, já 3.000, ajuste no 0 no 3. 1.2534, acena identificação, desça para nível de voo 070 na chegada Bomed 1. Parabéns, 2793, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 no 0 no 3, livre, ajuste de velocidade em pelo. Livre, 2793. Obrigado. Dedo 2222, confirma indicado. Tamaquinha 2009, conferir 2222. Gente, informa que o número 3 na aproximação tem condições de reduzir para 1809? Reduzindo 1809, passaria 2222, número 3. Certo, passaria 2222. Azul 2774, autorizado direto Raíra. Direto Raíra, 2774 azul. 713, confirma indicado. Indo para 240. Em condições de descer com 2209? Afirmo. Está com 2209, azul 2713, é o número 2 na aproximação. Venha subindo 220. Três, quatro, prossiga. Número 4 na aproximação, azul 2534. Doutor Radar, qual é o sequenciamento? Mantenha a presente PRO. O limite será a radial 260 Salvador. Mantenha a PRO limitada a radial 260 Salvador, 2222. 04738, chame agora Recife no 2685, alterna no 2545. Obrigado, uma boa noite, 04738. Redução 2509. Terra 6212, controle. Então 3600 para o localizador, curva direita para o 065, reporte estabilizado. 3600. Azul 27 no 3, desça para 3000 pés, ajuste no 01 no 3. 3.032, fecha no 3 azul. Azul 27 no 3, completa a redução 209. 209, reduzindo. Paredo 2222, desça para 4000 pés, ajuste no 01 no 3. 4.013, 2222. Botão 6212, acendi 170. Botão 6212, acendo identificação, desça para nível de voo 080 na chegada Bomed 1. 080, acendo 6212. Sétimo 3, vetoração para o sequenciamento, mantenha a presente proa, o limite será a radial 290 Salvador. Mantendo a presente proa, 290 Salvador, é o limite 271. Boa noite, passarelo 2228 com a Alfa. Passarelo 2228, boa noite, pronto para a Rópia. Rópia, 28. Autorizado a vitória da conquista, ao nível 1 no 80, decola da pista 1 no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1, eleva, após DCP ao Piló, DCP Vitor Charlie Oscar. Frequência do controle 1.20.8, transponder 5.164, passaredo 2228. Ativo 80, decola no 0, perfil a bola eleva ao pó, depois direto conquista, aciona 5.164. Vamos chamar controle 1.208, passaredo 2228. Passaredo 2228, adentrando ao perfil de saída Arbor 1 após eleva. Só a Baru no Elef, informa então que não cumpre o gradiente 15 milhas alta. E a restrição inferior de 3 mil da Arbor? Ah, é afirmativo, 3 mil da Arbor vai cumprir então o perfil da Arbor 1 no perfil inferior, 3 mil. Correto, chame pronto, pushback acionado, passarei. Chamará 2228. Sete no 3 para o localizador, curva esquerda para o 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reporte estabilizado, 27 no 3. Cinco, três, quatro, vou guardar para o sequenciamento, mantenha presente pro, o limite será o localizador. 3600 estabilizado. Estabilizou, 3600. Letra final do procedimento, torre no 895. 895, 3600. Desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2000, 1013, 2222. Completa redução 209, 2009. Boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero. O vento 1 00 graus 059. Pouso autorizado 1 00 3600. Reduz a zero para informação, vai seguir tráfego 12 horas a 9 milhas à frente. Passando 050 para 2000 pés, afastando 72 da passareda. 6212, é autorizada a descida para nível de voo 070. 2713 estabilizado. Afirmo, localizador. 713 completa final do procedimento, chama a torre no 895. 18, empregado, bom trabalho. Comente. Sem identificação, vou ir direto de taxa, descendo para o 080. Azul 2534, curve à esquerda para o 005, limite permanece no localizador. Estabilizado, passarinho 2222. Passarinho 2222, tem condições de manter a presente velocidade até a posição duna? 2222, afirmativo. Gente, passarinho 2222, completa final do procedimento, torre no 895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, azul 2534, desce para 3000 pés, ajuste no 013. Salvador, boa noite, eu passarei do 2222 na final com campo à vista. Passarei do 2222, boa noite, número 3 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando 2222. Azul 2713, ator. Prossiga, Zé. Continue a aproximação, aguarde pista livre, azul 2713. Prosseguindo, aguardando, azul 2713. Para 2000 pés, ajuste no 013. E 774 está agora 5 meia milhas sul do oeste do VR de Salvador. Serviço radar encerrado, chame controle e Ilhéus na frequência no 20.1. No solo 31, no libera direita, na minha escuta, prossiga o táxi via Alfa Juliette, portão 02, na 3600. A escuta Alfa Juliette 02, na 3600. T534, ciência, aguarde para transferência de comunicações. Pode seguir descida pelo glide, vai seguir tráfego da passarela agora 7 milhas à frente. Autorizado com o pistão no zero, vento 080 graus, 03 mais. Autorizado o pouso para o azul 2793. 258, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Puxando 6212, desça para 2.000 pés, ajuste 1013. Para o custo localizador, curve à direita na proa 060. Primativo, reporte estabilizar. Está 3398 sendo identificação, desça para 4.000 pés, vai direto estado, ajuste em Salvador 1-0 no 3. Azul 27 no 3, no solo aos 3-4, direita, mantenha a minha escuta. Prossiga via Alfa e Kilo até o Pátio 3, remota 3 Romeu, o Azul 27 no 3. 3 Romeu, Alfa e Kilo na sua escuta até lá, o Azul 27 no 3. Gente, o Azul 2534 continua a aproximação, aguarde vista livre. Quanto passaredo? Vista 1-0 liberada, o vento 090 graus, 04 nós, autorizado pouso, passaredo 2222. Livre em pouso, passaredo 2222, baixar, travado, campo à vista. Talk identity sent to flight level 050, fly heading CAP intersection. Kilo Pátio 3, 3 Lima, 2222, passa em conta. CAP intersection. Completa final do procedimento em LF6, chama a torre 1895. Boa noite. Boa noite. 6258, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizada a final do procedimento em LF6, pistão no 0 de Salvador. Reposto estabilizado. 2.000 pés, 0 no 3, está autorizado em LF6, estabilizado em LF6. Canem 074, boa noite, sendo identificação, desça para nível de voo 060, presente voo direto TAP. Salvador, boa noite, 6212, passando o tempo aqui. Né, 62-12, continue a aproximação, aguarde pista livre. 1-2. Solo Salvador, passarela 2228 para posicionamento. Autorizado, chame táxi, passarela 2228. Livre, chame táxi, 2228. Azul 2534, Solo 1-3-2, direita na minha escuta, Alfa e Juliette até o portão 03, o Azul 2534. Senai 6212, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 049. Tive pouso 98 dispara 2.000 pés, ajuste na 0 no 3, autorizado a final do procedimento e LSP, passo estabilizado. 2.000 pés, 1.0 no 3, vai realizar o RNAG da 1.0 3.398. 3.398, confirma o RNAG ou ele é suíço? É o RNAG. Bem, se dá presente, então vou encerrar o vetor 3.66. Descendo para 2.500 pés, ajuste na 0 no 3, autorizado a final do RNAG. A porta nacional. CNM-6212, no solo aos 41, libere a direita, na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa e táxi em Kilo, até o pátio 3, a remota é a 5 Lima. CNM-6212. Alfa, Kilo, pátio 3, remota 5 Lima. Boa. O controle 3398, qual a noção vai pra ponta? 3398, senhor é o número 2, tráfego número 1, está passando agora a posição Duna, uma milha depois de trânsito 366. Prossiga com a sua solicitação. A solicitação está cancelada para a gente, prosseguir visual, descendo na proa para 2.000 pés e interceptar a final visual. Lançamento de coordenação 14 com 3398. Muito obrigado. Pode passar 2228 com 54, 5 horas, Salvador. Já 3398 cancela as regras do presente? Afirmo, 3398. 3398, plano cancelado ao 0242. Desça para 1.500 pés, ajuste no 0 no 3. É porta visual com a capiteira 1-0. Primeiro 1.500 pés, portaria visual com 1-0, 6258, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 049. Matiu, tem o pouso autorizado na pista 1-0, Xanã 6258. Go 2940, reduce speed to 200 knots. Yeah, I'm maintaining 200 knots. Yes, okay, so maintain 200 knots and descend to 3,000 feet, NH 1013. Descend to 3,000 feet, NH 1013. Soné 6074, desça para nível de voo 050. Passareiro 2228, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Quem manter 1-0, 2228. Soné 6258, no solo aos 45, libere a direita. Na minha escuta, prossiga o táxi via Alfa e Juliette, portão 612, ao Soné 6258. Aqui a direita na sua escuta via Alfa e Juliette para o 612, ao Soné 6258. Sinal visual para a pista 90 de Salvador, Soné Baratorre no 895. 895, boa noite, precisa de hoje. Boa noite. Go 2940, descend to 2000 feet, NH 1013. Cleared final X-ray approach, runway 10 of Salvador. Report established on localizer. Descend to 2000 feet, NH 1013. Clear LF approach for Salvador. 64 para Corte 6, deixa eu ver 2295. Ajuste no 0, 1 a 3, canceladas as inscrições à frente. O 354, Aracaju, nível 230, já aprovado, número 1 para a cópia, mantém a escuta aguardando. Quente, pronto, passa, professor. Passareiro 2228, decolado aos 47, chame controle 120, décima 8, tem um bom voo. Obrigado, 208, passareiro 22. 22228, boa noite. Então 3398, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 059. Autorizado pouso, 90, então 3398. Está sob contato radar, suba para nível de voo 180, canceladas as restrições da saída Arbor. Quando tiver condições, vai direto Arbor. Ok, então está livre da restrição, direto, curva direita, direto Arbor, passaria 2222. Para 74, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado, final do procedimento em LSX e reporte estabilizado. Para 2000, ajustado, 1-0, 1-3, autorizado em LSX, reporte estabilizado, Passarelo 2228, está autorizado o nível, né? Autorizado, subida para nível de voo 180, sem restrição, mantendo a proa de árvore. Ok, sem restrição, 80 na proa de árvore, 2228. Azul 2940, established. Azul 2940, complete final ILS X-ray procedure and call tower frequency 118.95. Salvador Tower 11895, Azul 2940. Boa noite. Salvador Tower, good evening, Azul 2940, establish LS X-ray. Azul 2940, continue your approach and stand by landing clearance to runway 10. Continue approach, Azul 2940. No solo 49, libere a direita. Na minha escuta, prossiga via Alfa Juliette, portão 05, na 3398. Para uma Foxtrot, Alfa Juliette para 05, na sua escuta, na 3398. Azul 2940, clear to land runway 10, the wind is 100 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, Azul 2940. Azul 2228, após Arbor, programa conquista. Obrigado, após Arbor, conquista, 2228. Chegou no 354, mais um minuto na foto. Completa o final do procedimento em LSX, pintando a 0 de Salvador e chama a torre no 8.95. Completa o procedimento, chama a torre 1.8.95.6.0.24. Oceano 6074, boa noite, continue a aproximação, já avistado, aguarde informação de pista livre. Guarda pista livre, Oceano 6074. Azul 2940, the ground at 52, turn right, maintain this frequency, taxi via Alpha Juliet, gate 01. Ok, get Delta, Alpha Juliet, gate 1, Azul 2940, thank you. Oceano 6074, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 00 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pistão 4860, tá de fato. Copia? Copia, 354. Aracaju, nível 230, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil da subida Pucajamo, Aracaju. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5175. 1-2-3-5-4, Aracaju, 230, 10, ponta esquerda, Pucajamo, 208, 751-354. Correto, 5175 no transponder. Chame pronto, pushback acionado 04, 1-354. Estamos prontos para posicionamento, 1-354. Gente, coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda, iniciando 04, chama ataque. Ok, após o Embraer da Azul, iniciou, 1-354. Puxa, 6074 no solo 55. Libere à direita na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 5 Romeu. Mantenha inicialmente a proa de bom médio. Após bom médio, é autorizado programar duna. Estou aguardando o seu livrar em altitude com o tráfego. Está agora em posição de 12 horas, 5,3 milhas. Tráfego com deslocamento oeste, mantendo o nível de voo, passando o nível de voo 090 para 180. Pelo 2228, informação de tráfego, tráfego posição de 11 horas, 42 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 190 para 050, 9737-800 da Gol. 2228. Confirmando o azul, já liberou o setor, ok? Ok, estamos esperando aqui a boa vontade de entrar, nós estamos... Oriente. Duna 222 está presente, está autorizado direto Duna, descendo para 2000 pés, ajuste no 013. Azul 4062, Skok identification, descend to 3,000 feet, TNH 1013, fly heading ESAP position, correction, fly heading Duna position. 4, autorizado o táxi à direita via Indian, ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, o ajuste 1-0 no 3.